quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décoration, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le choix pour réaliser ses rêves. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlina Voyage. Vous avez raison. Avec Arlina, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances ou voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 116 Faubourg Bonnier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Uma vez mais, a festa da Rádio Arc-en-Ciel foi um excelentíssimo sucesso. Tudo isto graças a um pouquinho de cada um. Oui, c'est grâce au bon vouloir de chacun de vous, de nous, que la fête de la Rádio Arc-en-Ciel fut un succès. Nous tenons à remercier tout particulièrement les membres du conseil d'administration pour le choix et qualité du spectacle, aux animateurs et aux bénévoles qui ont œuvré pour cette réussite. Au chanteur, au Nelson Costa, au groupe Enigma, au groupe folklorique Jmignotes de la Chapelle et la Ronda Mignota pour ce spectacle d'exception. Au public présent, venu des quatre coins de la France et du Portugal, sans oublier nos partenaires sponsors. Et un grand merci aux établissements Mariano à Sémoy, Pedra Alta à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Polo et Maria à Fleury-les-Aubrais, Barra Pizza à Chingy, Sador Tipico à Fleury-les-Aubrais, au panier du monde à Fleury-les-Aubrais, à Top Speciality Café Tropical à Olivet, Aldora Construction à Fleury-les-Aubrais, RPG International à Orléans, Soditra Sodiloc à Fleury-les-Aubrais, Vite et Couverture à Ingré, à Sécurité à Saint-Jean-de-Bray, Aurélec à Orléans, SARL Ravalement Carrelage à Brésienne à Saint-Jean-de-Bray, Taquiste Peintre Sergio Dominguez à terminer. Entreprise Olivera à Olivet. L'entreprise Antares à Orléans. Un grand merci à tous. Un muito obrigado a todos. Le Bar à Pizza vous accueille tous les midis, du lundi au vendredi et le soir, du mardi au dimanche, dès 17h30. Bar à Pizza, deux routes d'Orléans à Chingy, à côté du 7 discothèque. Feche os olhos por alguns instantes e veja a sua vida tão mais fácil. Veja um banco de confiança a movimentar-se ao seu ritmo, ao ritmo dos dias que correm. Veja um banco sustentável e com visão de futuro, que não importa onde ou quando, está sempre lá para si. E quando pensar que já viu tudo, no Crédito Agrícola há tanto mais para ver. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Ao som de uma guitarra. Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith, d'Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Entreprise Oliveira, spécialisée dans la rénovation, le ravalement, l'isolation et la peinture, recherche un ou plusieurs ouvriers motivés, avec ou sans expérience. Voir selon le profil. Contactez M. Oliveira au 06 59 74 21 01 ou au 02 38 76 40 86. Muito bom dia a todos e a todas. Ora, eu chamo-me Lourenço e estou cá mais uma vez para mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, estarei das 9 ao meio-dia com 3 horas de música portuguesa na Rádio Arco-Íris. Ora, e hoje somos sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021, então estamos a 29 dias do Natal, não é? Isto vai passar muito depressa e quanto ao Natal vamos ter que usar máscaras e eu acho que ainda vai ser pior do que no ano passado, mas espero que não, espero que corra tudo bem. Eu espero que passem uma ótima manhã na minha companhia e na companhia da Rádio Arco-Íris e então vocês podem também escutar na rádio e no, na internet também, por meio da internet, e é por e-mail, arcanciel@gmail.com. E espero que vocês passem até uma moto de uma manhã na nossa companhia e desejo muita, muita coragem para quem trabalha e muita, muita coragem também para quem viaja e para quem está em casa também. E que estejam bem de saúde e que estejam toda a manhã à escuta da nossa emissão do fim de semana à porta. Então vamos já começar a nossa emissão com o Dia Paizão, Nada Importa. Eu queria viver sempre do teu lado, ser alguém a quem quisesses dar amor. Estou por ti há muito tempo apaixonado, eu contigo vivo a vida como for. Quando te encontrei pela primeira vez, fica louco que não sei o que senti. Era amor, não sei, era melhor talvez, pois ainda fiquei mais louco por ti. O que foi que aconteceu, não sei dizer. Já nada me importa se estiveres aqui. Sei que tenho alguém a quem amar e poder ficar sempre junto a ti. Tu serias meu viver todos os dias e as noites eram lindas a teu lado. Encostada no meu peito tu sorrias, cheia de amor, apaixonada. Só nós dois para viver um amor sincero. Só espero ser o que querias para ti. Sincero, nós dois aqui. Tu serias meu viver todos os dias e as noites eram lindas a teu lado. Encostada no meu peito tu sorrias, cheia de amor, apaixonada. Só nós dois para viver um amor sincero. Só espero ser o que querias para ti. Para contigo ficar é o que eu quero. Amor sincero, nós dois aqui. pensando. Por que agora queres deixar mulher e filhos teu ar, se tu não tens razão? Por que, amigo, companheiro, vais para um estrangeiro sem vontade de partir? Por que andas assim perdido na vida sem sentido, já não sabes sorrir? Por que, meu Deus? Por que? Por que, meu Deus? Por que? Horas 16, então e continuamos com Bem ao Baile do Reizinho. Cantinho ao som do acordeão, bem ao baile do Reizinho, vamos todos na mão. Deixa-te levar comigo, vem dançar este bailão. Estou feliz, hoje é dia de festa, traz os amigos, o baile vai começar. Como é tão bom, alegria como esta, um brinde à vida, sorrir, cantar, dançar. Arranja um paro, vem para a minha beira, aqui eu tenho muito amor e carinho. Até o padre canta com a freira, este é o baile do Ruizinho. Vem ao baile do Ruizinho, vem tirar o pé do chão, abanar um bocadinho ao som do acordeão. Vem ao baile do Ruizinho, vamos todos da mão, deixa-te levar comigo, vem dançar este bailão. Em Portugal tu és tão amado, mulheres bonitas aquecem o coração. Tua cultura sempre foi o fado, mas hoje é dia do meu lindo acordeão. Arranja um par, vem para a minha beira, aqui eu tenho muito amor e carinho. Até o padre aperta com a freira, este é o baile do Ruizinho. Vem ao baile do Ruizinho, vem tirar o pé do chão, abanar um bocadinho ao som do acordeão. Vem ao baile do Ruizinho, vamos todos dar a mão, deixa-te levar comigo, vem dançar este bailão. Vem ao baile do Ruizinho, vem tirar o pé do chão, abanar um bocadinho ao som do acordeão. Vem ao baile do Ruizinho, vamos todos dar a mão, deixa-te levar comigo, vem dançar este bailão. Vem ao baile do Ruizinho, vem tirar o pé do chão, abanar um bocadinho ao som do acordeão. Vem ao baile do Ruizinho, vamos todos dar a mão, deixa-te levar comigo, vem dançar este bailão. Vem ao baile do Ruizinho, vem tirar o pé do chão, abanar um bocadinho ao som do acordeão. Vem ao baile do Ruizinho, vamos todos dar a mão, deixa-te levar comigo, vem dançar este bailão. Senhor, é verdade, sim, senhor. apaixonado e vivo na solidão. Passo em caminhos desse nosso Portugal. Para mim está normal prontar com a caldeão. E neste dia eu transmito alegria. Para homem e para mulher uma dança não se nega. É desta forma que é o nosso real. E vai levar a mal à volta do pega-pega. Ai, pega-pega-pega-pega. Pede a benção ao rezar a Santa Missa. O Senhor Padre exclamou: meninas, tendo cuidado, mas logo num bailarico. Pega-pega é um perigo, é um conselho que vos dou. E neste dia eu transmito alegria. Para homem e para mulher uma dança não se nega. É desta forma que eu não sou real. Ninguém vai levar a mão à volta do pega-pega. Ai, pega-pega-pega. Sim, senhor. lado nenhum. Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento, talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada. Nem certeza que nada mais certo existe além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Um dia ela desmaiou e no

trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous ? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlena Voyage. Vous avez raison. Avec Arlena, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances, voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlena Voyage. Bien sûr, Arlena Voyage, 116 Faubourg Vanier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Eu quero toda a gente a bailar. Se tu quiseres, vem comigo agora. Tenho certeza que vais gostar. Eu quero ouvir embaixo do grito. Olé, olé. Repete mais uma vez comigo. Olé, olé. Roda, roda, cabecinha. Um bumbum sempre a mexer. Depois dá uma voltinha. E roda, roda mais uma vez. Roda, roda. E 44 minutos. Então, se você ainda não se ligou à Rádio Arco-Íris, ligue-se à Rádio Arco-Íris, a melhor música portuguesa. Então, hoje somos 26 de novembro de 2021 e estão à escuta de Carlos Paião, Versos de Amor. E só quase me viver sem a dor. Ora então, estão à escuta da Rádio Arco-Íris e continuamos à escuta da música de José Santos, Bota Acima, Bota Abaixo. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo. abrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem e o vento de seu nome a murmurar. Um disco na vitrola faz lembrar um pouco do que foi o nosso amor. Embaçada, vejo a neve na calçada, não consigo adormecer. O meu corpo não te esquece, o cobertor já não aquece essa falta de você. Vejo a rua da varanda, a cidade toda branca pela neve que caiu. Meu inverno sem você é o mesmo que morrer congelado nesse frio. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem e o vento de seu nome a murmurar. Um disco na vitrola faz lembrar um pouco do que foi o nosso amor. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem e o vento de seu nome a murmurar. Um disco na vitrola faz lembrar um pouco do que foi o nosso amor. Gente. Obrigado. Fora, coração chora. Sangue alguém canta assim, só mesmo Deus para escutar. Quando estou com você, salida não fica por perto. Ela só fica comigo quando você não está. Cadê você? Onde eu posso meu amor deixar agora? Na sua ausência, solidão me apavora. Coração chora de saudade de você. Apavora, coração chora de saudade de você. Chora, chora, chora de saudade de você. Chora, chora, chora de saudade de você. Queria te encontrar pra poder te abraçar e matar esta saudade que me faz enlouquecer. Chora, chora, chora de saudade de você. Chora, chora, chora de saudade de você. Queria te encontrar pra poder te abraçar. Matar esta saudade que me faz enlouquecer. Chora, chora, chora de saudade de você. Chora, chora, chora de saudade de você. Queria te encontrar pra poder te abraçar e matar esta saudade que me faz enlouquecer. Arc-en-ciel, Arc-en-ciel, en harmonie. La FM en couleur, en couleur. Eu faço tudo pra perder. Esquecer-te já não consigo. Ah, o que vai ser de mim agora? Se dizes que te vais embora, tu não faças isso comigo. Pensas que eu não te quero mais? É pura mentira, estás enganada. Não vás embora, fica comigo. Quero ser teu. gardienne. Meu patrão aqui sou eu. Aqui eu tenho o maior presente que Deus me deu. Madrugada o galo canta e a gente já levanta pra fazer obrigação. Todos juntos num sorriso fazemos o que é preciso com grande satisfação. Posso ver vocês bem em cima? Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Orgulho e dizer, eu nasci aqui, aqui vou morrer. Sou deste norte lindo e tenho orgulho e dizer. Obrigado, gente. Aldeias muito simples, lindas são tuas cidades e nossa alimentação é da melhor qualidade. Remédio aqui são as plantas, bebemos água da fonte que nasce no pé da serra. Comemos o que plantamos com as nossas próprias mãos nesta abençoada terra. Gostava de ouvir, pode ser bem assim. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Orgulho é dizer, eu nasci aqui, aqui vou ver. Sou deste norte lindo e tenho orgulho é dizer. É que você vem acima assim, eu nasci aqui. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Deus. acordei esta manhã, o povo na minha aldeia já estava a falar que eu ia ficar sempre solteira e cansada dessa freira que nunca ia casar. Mas hoje o bichinho apareceu, eu não sei o que me deu, oh meu Deus, tanto calor. Que vontade louca de amar, pois eu quero a dançar o roça, roça do amor. Vou para o bairro Lariz, vou encontrar o meu pai. Em casa eu não fico, hoje eu quero dançar. Vou para o bairro Lariz, vou encontrar a paixão, de ouvir o povo dizer, mexe, mexe que é bom. Vou para o bairro Lariz, vou encontrar o meu pai. Em casa eu não fico, hoje eu quero dançar. Vou para o bairro Lariz, vou encontrar a paixão, de ouvir o povo dizer, mexe, mexe que é bom. Ora, 10 horas e 16 minutos, estão na escuta da Rádio Arco-Íris. Então vou mandar um beijinho para todos, para o meu netinho Andreas, que está à escuta da emissão do Aboa. Então eu vou passar aqui uma canção que tem por título O Dia Paisão, O Meu Amor, Tu Choras. Então um beijinho Andreas do Papi, que também é daqui, da Rádio para todos. Um grande beijinho. Eu quero ser teu amor sempre. Não posso perder o teu amor. Na lua escrevi teu nome. Não penses que tudo acabou. Não quero perder teu amor. Diz-me que mais queres, tu diz-me. Sabes que sou sincero. Choras, o meu amor, tu choras. Quando vais voltar atrás, eu não quero ver-te chorar assim. Não sei porquê, não te vou perder, volto para mim. Só Deus saberá. Quero que os dias que se seguirão, nada mais será igual àquele verão. Eu não quero nunca mais voltar a ver. Quero que os dias que se seguirão, nada mais será igual a quem te amo. Eu não quero nunca mais mudar. Música.

fofô foi embora. 500 frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que e dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou fora. Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente. Que metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras. Tornaste uma pu, uma pupu, uma pupu, uma pupuri donzela. Me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, e me jogou fora. Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente. Que metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras. Que tornaste uma pu, uma pupu, uma pupu, uma pupuri donzela. Nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou fora. Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente. Que metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras. Que tornaste uma pu, uma pupu, uma pupu, uma pupuri donzela. Desse jeito, e perdoa o ar de meio maluqueiro, de camisa larga e boné para trás. Bem à hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não durmo direito. Foi sua filha que me deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a mãe dela é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não para casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai-me desculpar a ousadia, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai-me desculpar a ousadia, essa menina é um desenho do céu. Que Deus pintou, jogou fora o pincel. Desse jeito, e perdoa o ar de meio maluqueiro, de camisa larga e boné para trás. Bem à hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não durmo direito.

Discutem tudo o que convém. É a única fruta que come. E à sobremesa é só o que quer. Antes da refeição eu a preparo. São as minhas aqui da mulher. Mas sempre com muito cuidado e com carinho a seguro na mão. Eu a descasco bem descascada. Estão à escuta da Rádio Arco-Íris e estão à escuta de Rosinha. Eu todos os dias descasco a banana. Ela é que sabe se descasca a banana, se não. Então, escutamos a música. posso passar. Nada não importa mais pra mim. Se nosso amor terminou, sei que o destino quis assim. Não, não precisa dizer nada. Deixe que o tempo fale por nós. Fomos tão felizes nessa jornada, mas esse amor tão pouco durou. Eu não tenho culpa de não te querer. Você não tem culpa de não me amar. Já não resta mais nada pra se fazer. Somente um adeus entre nós vai ficar. Me abrace bem forte mais uma vez. Eu não quero te ver chorar. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Quero esquecer nosso passado. Nada não importa mais pra mim. Se nosso amor terminou, sei que o destino quis assim. Culpa de não te querer. Você não tem culpa de não me amar. Já não resta mais nada pra se fazer. Somente um adeus entre nós vai ficar. Me abrace bem forte mais uma vez. E eu não quero te ver chorar. O rabinho a mexer. Põe as mãos no ar. Vamos lá dançar. Os pezinhos a bater. O rabinho a mexer. Ser doutor para dançar esta dança. É só escolher o bom par, entrar na roda que não cansa. Não é preciso ser doutor para dançar esta dança. É só escolher o bom par, entrar na roda que não cansa. Bate com as mãos no ar, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Bate com os pés no chão, pensar este rolo friado. Basta ter o pé certeiro e o ritmo bem acertado. Bate com as mãos no ar, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Bate com os pés no chão, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. O rabinho para trás, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Toda a gente a dançar, não tem nada que saber. Põe as mãos no ar, vamos lá dançar. Os pezinhos a bater, o rabinho a mexer. Põe as mãos no ar, vamos lá dançar. Os pezinhos a bater, o rabinho a mexer. Os pezinhos a bater, o rabinho a mexer. Põe as mãos no ar, vamos lá dançar. Os pezinhos a bater, o rabinho a mexer. Põe as mãos no ar, vamos lá dançar. Os pezinhos a bater, o rabinho a mexer. Põe as mãos no ar, vamos lá dançar. Pezinhos a bater, o rabinho a mexer. Põe as mãos no ar, põe as mãos no ar, põe as mãos no ar. estás a meu lado, fico todo tremelicos. Que quando estás a meu lado, fico todo tremelicos. Agradeço o teu piropo, mas conquistar-me não tentes. Serei boa para os teus olhos, mas não sou para os teus dentes. Serei boa para os teus olhos, mas não sou para os teus dentes. Nessa tua linda boca, deixa-me dar-te, queridinha. Nessa tua linda boca, deixa-me dar-te, queridinha. Nem que seja pelo menos uma simples tentadinha. Nem que seja pelo menos uma simples tentadinha. A minha boca não serve para tentadinhas sem dó. Se te apetece morder, vai morder na tua avó. Se te apetece morder, vai morder na tua avó. Por ti, Maria, acredita que ando preso por beicinho. Por ti, Maria, acredita que ando preso por beicinho. Daria tudo que tenho para tocar no teu corpinho. Daria tudo que tenho para tocar no teu corpinho. Vocês já viram, amigos, como o destino me enguiça. Mas que mal fiz eu a Deus para gramar este linguiça. Mas que mal fiz eu a Deus para gramar este linguiça. Eu sou magro, bem sei, e até por essa razão, para descansar os meus ossos, terias um bom colchão. Para descansar os meus ossos, terias um bom colchão. Lindrinhas, toma cuidado, se me puxas pelos cordéis. Como tu já és farinha, ainda te faço em pastéis. Como tu já és farinha, ainda te faço em pastéis. Hoje levei uma tampa, não resultou ser mateio. Hoje levei uma tampa, não resultou ser mateiro. E lá vou eu para casa, agarrar-me ao travesseiro. E lá vou eu para casa, agarrar-me ao travesseiro. Ora, estivemos à escuta de Fernando Faria. Então vamos passar uma página do pub e depois viraremos com a nossa última hora de emissão, o fim de semana à porta. E nessa última hora vamos passar então os nossos discos pedidos. Então, até já. Arc-en-Ciel, la radio 100% diferente. 100% diferente. Pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans. Téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Et où courez-vous ?

no site ziam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Ora, pois, estamos a... Você sabe que vai estar cá o Tony Carreira no dia 21 de janeiro de 2022. Então, como que ele vai estar o Tony Carreira, vamos começar por as nossas dedicatórias e vai ser uma canção que tem por título Tony Carreira e é da parte da Ser Esperança para toda a sua família, para todas as pessoas que a conhece, para todos os ventinhos do mundo e não esquecendo o Sr. Armando. Então vou passar aqui e a sua família. E então vou passar aqui uma canção que tem por título Tony Carreira, Dois Corações Sozinhos. Estava sozinha, somente um copo com o seu par. Eu também estava só e por ironia com o mesmo olhar. Olhar de quem padece desses desgostos que o amor tem. Quando não se merece, pior ainda perder alguém. Aproximei-me dela e quis saber qual a sua dor. Uma mulher tão linda, ai não devia sofrer de amor. E por felicidade ou então quem sabe por algo mais. Mandei vir outro copo, já que os desgostos eram iguais. Dois corações sozinhos andam juntos. Dois corações perdidos sem ter ninguém. Dois somos só carinho e tudo mudou. Entre nós começou mal e acabou bem. Dois corações sozinhos andam juntos. Dois corações perdidos sem ter ninguém. Dois somos só carinho e tudo mudou. Entre nós começou mal e acabou bem. Ela estava sozinha, somente um copo com o seu par. Eu também estava só e por ironia com o mesmo olhar. Olhar de quem padece desses desgostos que o amor tem. Quando não se merece, pior ainda perder alguém. Aproximei-me dela e quis saber qual a sua dor. Uma mulher tão linda, ai não devia sofrer de amor. E por cumplicidade ou então quem sabe por algo mais. Mandei vir outro copo, já que os desgostos eram iguais. Dois corações sozinhos, andou junto. Dois corações perdidos, sem ter ninguém. Mas com um só carinho, tudo mudou. Entre nós começou mal e acabou bem. Dois corações sozinhos, andou junto. Dois corações perdidos, sem ter ninguém. Mas com um só carinho, tudo mudou. Entre nós começou mal e acabou mal. Ora, e continuamos então com as nossas dedicatórias e desta vez é de António Lourenço para toda a sua família e não esquecendo todos os seus colegas de trabalho e todas as pessoas que o conhece, e também não esquecendo Eduardo Teixeira e o animador. Então, o meu muito obrigado e eu desejo um ótimo dia. E vamos então ouvir uma canção do dia Paizão, que tem por título Chora Coração Baixinho. Hoje eu voltei a sonhar com a mulher que me deixou. Recordei sua partida e o triste dia que me abandonou. Partiu sem dizer adeus e no bilhete escreveu que eu era somente um jogo e desta vez quem perdeu fui eu. Tu sabes quando eu a quero, quando sofri por lhe querer. Chora coração baixinho, ou todo mundo irá saber. Tu sabes quando eu a quero, quanto sofri por lhe querer. Chora coração baixinho, ou todo mundo irá saber. Eu deixei a porta aberta se alguma noite me quiser ver. Hoje passei por lugares onde tanto nos amamos e voltaram as lembranças das noites lindas que nós passamos. Esquecê-la não consigo, já tentei mas foi em vão. Ai como eu amo a mulher que me deixou nesta solidão. Tu sabes quando eu a quero, quando sofri por lhe querer. Chora coração baixinho, ou todo mundo irá saber. Tu sabes quando eu a quero, quando sofri por lhe querer. Chora coração baixinho, ou todo mundo irá saber. Eu deixei a porta aberta se alguma noite me quiser ver. Tu sabes quando eu a quero, quando sofri por lhe querer. Chora coração baixinho, ou todo mundo irá saber. Tu sabes quando eu a quero, quando sofri por lhe querer. Chora coração baixinho, ou todo mundo irá saber. Eu deixei a porta aberta se alguma noite me quiser ver. Aí continuamos então com a nossa dedicatória, desta vez é da parte da Glória, a nossa animatriz de quarta-feiras das 14 às 16. Então ela pede para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo que deem paz e muita saúde, e não esquecendo o animador. E por minha parte, muito obrigado e que tenham um ótimo dia. Eu até vou passar aqui uma canção que tem por título Tudo por Deus, música de Jorge Feira. Senhor, que vieste ao mundo para nos salvar, pregaste a tua doutrina por todo lado. Tantas vezes agora me ponho a pensar como é que um homem tão bom foi condenado. ambições é tudo por Deus. Se sou alguém nesta vida é por Deus. Se ainda estou neste mundo é tudo por Deus. Se o homem parasse um bocado para pensar no ódio que está semeado à face da terra, bastava um segundo e a Deus quisesse imitar. Reinava o amor e para sempre terminava a guerra. Sons de canto, sons de palma, é por Deus. Se vejo, se ando, se ouço, é tudo por Deus. Se sou alguém nesta vida, é por Deus. Se ainda estou neste mundo, é tudo por Deus. Te agradeço por tudo que me tens dado e por dar-nos de novo a vida do meu irmão. E se às vezes, Senhor, cometo algum pecado, se te ofendo, Senhor, meu Deus, te peço perdão. Sons de canto, sons de palma, é por Deus. Se vejo, se ando, se ouço, é tudo por Deus. Se sou alguém nesta vida, é por Deus. Se ainda estou neste mundo, é tudo por Deus. É tudo por Deus. Se sou alguém nesta vida, é por Deus. Se ainda estou neste mundo, é tudo por Deus. Sons de canto, sons de pão, é por Deus. Se vejo, se ando, se ouço, é tudo por Deus. Se sou alguém nesta vida, é por Deus. Se ainda estou neste mundo, é tudo por Deus. Ora, 11 horas e 18 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Estão à escuta da emissão O Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Então, continuamos com a nossa dedicatória e desta vez é da parte de Maria do Céu para todos os animadores da Rádio Arco-Íris e para todos os doentinhos do mundo e não esquecendo toda a gente que a conhecem. Então, eu vou passar aqui uma canção que tem por título A Roseira Enxertada, e também não esquecendo da Madame Pinheiro. Então vamos escutar esta bonita canção que tem por título Roseira Enxertada. Beleza nenhuma plantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Alvalada o jardim está coberto de flores, onde as belas raparigas, onde as belas raparigas vão falar aos seus amores. Tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Oh rosa, tu não consintas que o cravo te põe a mão. Uma rosa desfolhada, uma rosa desfolhada, já não tem aceitação. Tenho lá no meu quintal uma roseira enxertada. Dá rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, agora vimos ouvir a roseira enxertada, que foi pedido de Maria do Céu. E até continuamos com as nossas músicas e desta vez é de Marcos de Vila Real. Pede uma canção para toda a sua família, para todos os seus amigos e não esquecendo os animadores da rádio e todo o auditório. Então eu vou passar aqui uma canção que tem por título Os Portugueses Imigrantes. Longe da terra distante, só o orgulho Bem, então e continuamos com a nossa dedicatória desta vez, é da parte de Madame Brites, para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo o animador, da minha parte, muito obrigado e que tenham um ótimo dia, é o que desejo, e muita saúde. Então vamos ouvir aqui uma canção de Maria Lisboa, que tem por título Nossa Senhora. Muitas vezes eu me esqueço de viver. Quando penso em loucuras, sei que és tu que me ajudas a vencer. E de mãe tão poderosa, trago comigo uma rosa para te dar. Thank you. mais, dois vezes mais, dois vezes mais, dois vezes mais. Eu sei que és dois vezes mais, deixa a minha vida em paz. Quiseste roubar o meu coração de qualquer maneira. Fizeste de mim tudo e abusaste a vida inteira. Não viste nem um pouco que te amava. Não tenho culpa. Por isso vê se paras no meu. Não te dou mais nada. Mas o tempo passou e fiquei sozinho aqui. E por doida andas por aí. Faço tudo para não te ver. Eu sei que és doida demais, doida demais, doida demais. Eu sei que és doida demais, deixa a minha vida em paz. Eu sei que és doida demais, doida demais, doida demais. Eu sei que és doida demais, deixa a minha vida em paz. Quiseste roubar o meu coração de qualquer maneira. Fizeste de mim tudo e abusaste a vida inteira. Não viste nem um pouco que te amava. Não tenho culpa. Por isso vê se paras de uma vez. Não te dou mais nada. Mas o tempo passou e fiquei sozinho aqui. E tu doida andas por aí. Faço tudo para não te ver. Eu sei que és doida demais, doida demais, doida demais. Eu sei que és doida demais, deixa a minha vida em paz. Eu sei que és doida demais, doida demais, doida demais. Eu sei que és doida demais, deixa a minha vida em paz. Ora, 11 horas e 37 minutos e o tempo passa a voar e o telefone não deixa de tocar e a gente não sei se terei tempo para passar as nossas emissões, mas vou fazer o possível. Ora, então, desta vez é da parte de Ricardo, que trabalha nos telhados. Então ele pede que faça muito cuidado com este tempo, pode escorregar e cair, mas que façam muito cuidado e com muita coragem em cima dos telhados. Então ele pede uma canção para todos os seus colegas de trabalho. E pede uma canção de Jorge Ferreira. Vou passar aqui uma canção que tem por título Jorge Ferreira, Ela Me Deixou Por Outro. Espero que seja do agrado dele. À janela dos meus olhos, minha alma se vem sentar. Se a tristeza embaça os vidros, meus choros vêm limpar. Meu alimento são lágrimas. Meus cantos são gemidos, saudades, meus pensamentos, que a tristeza traz rendidos. Ela me deixou por outro, paciência, coração. mais puro piso não. De que lhe serve ser linda e dotada de belezas se é seu peito não se encontra a paixão e a certeza. As penas levas o vento, aquelas que leves são, só não há vento que leve as penas do meu coração. Amar pouco ou amar muito, o melhor amar. O amor nasce sorrindo e acaba sempre a chorar. Ela me deixou por outro, paciência, coração. Encontro mas mais puro piso não. De que lhe serve ser linda e dotada de belezas se em seu peito não se encontra de paixão e continuamos com nossas dicatonas. Desta vez é da parte da Sónia Leal, para o seu marido, para todos os doentes do mundo, para todo o auditório da rádio e não esquecendo os animadores. Até vou passar aqui uma canção porque procurei na internet, mas não consigo ver a música, mas vou passar então aqui, que tem por título Maria do Sameiro, homenagem à Nossa Senhora. E se não puder, vou ver hoje, mas se não puder, vou arranjar para sexta-feira e passarei. Então, espero que seja do agrado dela também. E é para seu marido. Minha Ora, e continuamos então com a nossa dedicatória e vai ser da parte de Rosa Maria para a família Pacheco e a família Leal também, e não esquecendo todos os animadores e todas as pessoas que a conhece e que tenha muita coragem, porque ela levanta-se cedo para o trabalho e que tenha muita coragem, então, e para todas as mulheres, não é? E também é para, da parte do Cedo Lionel, Daniele Domingos, que veio de Portugal também para passarem o Natal aqui com a família. E vou passar esta cançãozinha a Tom, também pedido por ele, e é para todos os animadores, para todas as pessoas que conhece e que desejo um ótimo dia. E vou passar a Tom aqui uma canção que tem por título O Amor Sagrado, de Graciano Saga. Lindo era o teu amor, tanto carinho me davas, sem eu saber tu choravas, sofrendo só tua dor. Os anos por ti passaram, teus cabelos branquearam, o teu rosto envelheceu. Santa Mãe, rezo por ti, que Deus te guarde no céu. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos quer que por mim estás a chorar. Comigo preocupada, minha mãezinha adorada, sei que me estás a ajudar. És a minha companhia, choro da noite e de dia, para dizer que te agradeço. Mesmo que estejas ausente, para mim estás sempre presente, querida mãe, eu não te esqueço. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos quer Pois é, o Divino Sagrado é da nossa mãe, e que foi pedido de da Sónia Leal. Então vou passar aqui mais uma canção e já será a última, e esta canção é da minha parte para todas as pessoas que tiveram à escuta esta manhã da minha emissão. Então vou passar uma canção que tem por título O Hino das Louras. Então é o dia paizão, e não esquecendo Madame Brites, que eu passei a canção, mas ela não ouviu a sua dedicatória. Então, especialmente também para ela, Madame Brites, que vai escutar esta canção que tem por título O Hino das Louras, e é da minha parte para todo o auditório e para todas as pessoas que tiveram à escuta da minha emissão esta manhã, terça-feira, dia 26 de novembro de 2021. Então, vamos escutar esta bonita canção. A mulher loira, melhor e preferida, carinhosa e definida, tem poder de conquistar. Maliciosa tem a força da paixão, quando toca o coração, temos que dela gostar. A mulher loira, linda por natureza, tem um toque de beleza, igual a ela não há. Eu não concordo com o dito popular, pois a loira não é burra. Tem preguiça de pensar. A loira não é burra, a loira não é burra, a loira não é burra, tem preguiça de pensar. A loira não é burra, a loira não é burra, a loira não é burra, tem preguiça de pensar. A mulher loira comparada com a morena, onde chega rouba a cena, é difícil comparar. Por mais que a loira se esconda no vazio, mas não foge do estilo, tem direito de errar. A mulher loira é gostosa até demais, em tudo leva vantagem, até no jeito de andar. E as morenas, vendo que não têm apelo, estão pintando o cabelo para loiras ficar também. A loira não é burra, a loira não é burra, a loira não é burra, tem preguiça de pensar. A loira não é burra, agora não é burra, agora não é burra, tem preguiça de pensar. A mulher loira comparada com a morena, onde chega rouba a cena, é difícil comparar. Por mais que a loira se esconda no vazio, mas não foge do estilo, tem direito de errar. A mulher loira é gostosa até demais, em tudo leva vantagem, até no jeito de andar. E as morenas, vendo que não tem apelo, estão pintando o cabelo para loiras ficar também. A loira não é burra, a loira não é burra, a loira não é burra, tem preguiça de pensar. A loira não é burra, a loira não é burra, a loira não é burra, tem preguiça de pensar. A loira não é burra, a loira não é burra, a loira não é burra, tem preguiça de pensar. A loira não é burra, a loira não é burra, agora não é burra, tem preguiça de pensar. Agora não é burra, agora não é burra, agora não é burra, tem preguiça de pensar. Agora não é burra, agora não é burra, agora não é burra, tem preguiça de pensar. Semana de novo, estou no meio do povo, da maior curtição. Aqui só há alegria, eu gosto desta folia, esta é a minha paixão. Eu danço e bebo cerveja, o beijo sumo na mão. Ora, pois é, meus amigos, e assim cheguei eu mais uma vez ao fim da missão, o fim de semana à porta. Espero que tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Comigo foi um grande prazer estar aqui com vocês e desejo muita saúde a todos, tudo de bom. E então encontraremos aqui terça-feira, se Deus quiser. Um ótimo fim de tarde, terça-feira, 26 de novembro. E bom apetite e até terça-feira, se Deus quiser. Vamos deixar com a RTP Internacional. E então ouçam bem as informações lá de baixo, porque também não está nada bom lá em baixo. Está a ficar como aqui, aqui estamos a seguir o mesmo caminho. Então, até terça-feira, se Deus quiser. E um ótimo fim de semana. E bom apetite a todos.